todos vocês para um novo desafio. Amor, senta aqui no meu colo. Dessa vez eu imploro. Eu imploro. Amor, faz as pazes comigo. Nosso amor é tão lindo. Força do teu corpo, teu olhar é tão frio, só me deixa nervoso. Sensação de vazio nesse quarto sombrio, quando olho seu rosto, sou um bicho nocio, tão carente na cama. Chega a dar calor. Esqueceu que me ama. Já virou um desafio nesse quarto sombrio, acabar com esse drama. Amor, senta aqui no meu colo. Dessa vez eu imploro. Quem canta comigo?